deixa minha boca degustar a tua e cada beijo teu. Deixa sussurrar no teu ouvido que o teu amor sou eu. Deixa eu sentir o cheiro bom do teu perfume outra vez em mim. Deixa eu te respirar pra não morrer de amor. Deixa eu passear pelo teu corpo. Deixa eu te amar só mais um pouco. Deixa eu olhar dentro dos teus olhos sem dizer uma palavra e você vai entender. Deixa eu passear pelo